Amém. Então a gente está dando início aqui, hoje dia 18 de abril de 2014, nós vamos juntos desenvolver esse tema que eu chamei Retiro da Páscoa, da nossa Páscoa, no nosso retiro aqui de feriado, Vida Nova. Amém, amados? Eu vou começar a ler um pouquinho da história da igreja, não da igreja de Cristo, mas da Vida Nova, para aqueles irmãos que são novos também poderem estar se contextualizando mais e a gente poder estar aplicando e esclarecendo um pouco sobre o que é que esse pastor quer com essa conversa toda dele. Tá bom? Então, nós chegamos na Vida Nova, nós, eu digo eu, Paulo e Sol, chegamos na Vida Nova em 28 de dezembro de 2009. Então agora, em 28 de dezembro, nós fizemos 10, 11, 12, 13... 4 anos, 14. Então nós temos 4 anos aqui, ok? Aqui começamos a cuidar de cerca de 10 irmãos. Meu pai, ele já vinha aqui, alguns irmãos vieram de Salvador para cá, negócio, e tinha algumas famílias, e meu pai começou a visitar aqui, Deus deu direção para ele para começar a igreja aqui também. Claro que já havia Igreja de Jesus na cidade, ok? Mas nosso grupo, com a nossa perspectiva de reino, é uma palavra hoje em dia muito aliciada e arriscada quando a gente fala visão, porque parece que é a visão, aqui não tem nenhuma a visão, aqui tem a visão que nós localmente temos, que é menor do que a visão geral da igreja. Qualquer grupo que diga que tem a visão corre um risco terrível se já não estiver vivendo uma terrível vaidade e arrogância. Então a ideia aqui não é a visão, ok, irmãos? Mas é a visão que Deus trouxe para o meu pai, que Deus trouxe para mim e que eu estou ministrando para vocês. Amém? Então sempre que eu falar esse termo, considere dessa forma, por favor. Amém? Então, nós viemos para cá. Você vai ter que se esforçar muito porque o carvão já está cheirando. Daqui a pouco quem vai cheirar é a carne. Então nós viemos para cá no dia 12 de dezembro de 2009. E aqui nós já encontramos 10 irmãos. Antes da vinda oficial minha e de Paula, nós viemos, assim como outros pastores da Vida Nova de Salvador, passarmos os finais de semana. Eu vim, passei um mês, vinha outro pastor, passava os finais de semana, vinha outro pastor, passava o final de semana, e sempre meu pai vindo. Meu pai, pastor Renato, da comunidade de Salvador. Até que o Senhor deu direção para que meu pai nos enviasse. Eu vivi um ministério lá em Salvador que eu gostava muito. Eu já sabia que Deus estava me levando para outro lugar. Eu e Paulo já tínhamos essa revelação muito clara, né? Não sabíamos qual era a nossa nível, né, Lourdinha? Não sabíamos, mas a gente estava tranquilo. Meu pai, muito cuidadosamente, que já me discipulava há mais de 6 anos, ele teve cuidado para que não me enviasse a minha, a Paula e a Sofia, antes de que nosso ministério em Salvador tivesse um ministério bem sucedido, um ministério robusto. Ele dizia: não posso enviar vocês, não podia enviar vocês. Isso ele disse quando ele nos enviou de fato. Não podia enviar vocês parecendo que não deu certo aqui para dar certo em outro lugar. E aí, quando estava assim, tudo muito florescendo, no Ministério Jovem, muito, muito bem, mais de 100 jovens, povo apaixonado por Jesus. Aí o Senhor falou: pronto, agora você vai lá para Itabuna. E bem que o Senhor tinha me dito que era a terra de gente de dura serviço. Mas o mais duro era eu, gente. Então, não se sintam ofendidos, porque é negócio difícil, hein, Alex? Como a gente falou lá no culto domingo, é difícil quebrar serviço. Mas experimente. Então, nós chegamos aqui cheios de amor, cheios de expectativa, irmãos, com amor, ao coração na boca para poder viver o Evangelho com os irmãos. Louvo a Deus pelo tempo de discipulado que meu pai nos deu, pelo tempo de Paulo, já tinha um discipulado antes, Paulo discipulado por um casal de pastores, antes de caminhar com a gente, uma visão muito semelhante, igreja nas casas, discipulado com o pastor Walter e Dene, que eram o casal que discipulava ela e o noivo dela. Aí não deu certo, graças a Deus, né? Amém. E o Senhor guardou melhor para mim, e estamos bem, graças à misericórdia de Deus. Ok, viemos para cá então, e já tínhamos essa placa aqui, né, de Comunidade Evangélica Vida Nova, Igreja de Discípulos. E ninguém pode, né, dizer para mim que não sabia, porque a placa já estava lá há muito tempo. E se aquele negócio serve para alguma coisa, serviu para isso. Para avisar a quem chegava que a nossa ideia era viver igreja, uma igreja de discípulos. Amém? Não entendemos, honramos e respeitamos e amamos os irmãos que não fazem, mas não entendemos fazer igreja sem um discipulado. E isso cada vez mais está acontecendo e os irmãos estão recebendo, mas eu quero falar para alguns como isso se deu conosco aqui. Amém, gente? Está indo um bom ritmo assim? Então, aqui nós começamos a cuidar de 10 irmãos. Depois de um ano, éramos 50 e os irmãos originais se espalharam. Então, houveram algumas diferenças e nós nos dispusemos a voltar para Salvador com o coração muito partido, mas aprove o Senhor que nós continuássemos aqui. Os irmãos originais, eles saíram, alguns viajaram, outras congregações, e aqueles que começaram como nossos ovelhas, ou que já estavam aqui, mas se tornaram nossas ovelhas, continuaram, e nós estamos até hoje. Amém? É bom falar só assim, tá bom, né? Basta, né? E nós estamos juntos aqui. Só que, irmãos, nesses 4 anos, vimos o número de irmãos variar, mas sempre se manter estável em média de 50 irmãos. Aqui eu já queria parar para falar uma coisa. Estava eu lavando a louça, eu já contei isso para alguns, e estava ouvindo o pastor Abe, que amo muito e admiro muito, tive o prazer de conhecer pessoalmente, pastor Abe Huber, lá de Santarém, que agora está em Fortaleza, e eu estava ouvindo a história da igreja em Fortaleza, e gente, o pastor gosta de ver esses casos, né? E aí ele tem uma visão muito parecida com a nossa, de igreja nos lares, de discipulado, de supervisão, de um ministério nunca ser ordenado a alguém só porque tem uma graduação, mas porque efetivamente já vive. Que nem na igreja de Atos, como é que o diácono era ordenado? Elegei entre vós. Aí a gente pega o elegei e lê dentro da nossa cabeça o que é eleição, né? Democrática. Não existia isso. Em Atos se elegeu, se erigiu no meio do povo, se escolheram no meio do povo 7 homens cheios do Espírito Santo, não dados ao vinho, bons pais, que já viviam o ministério do serviço. Aí eles recebem imposição das mãos da igreja e são ordenados para a diaconia. Então vamos pensar o seguinte, o viver o ministério e qualquer função na igreja não pode ser para... A gente sobrevive à fumaça, pior os crentes nas catacumbas, ok, irmãos, ou não? Ok, irmãos? Então, a igreja começou com muito carinho, muito amor e muito trabalho. Eu precisei trabalhar secularmente para completar minha renda. Sempre a igreja de Salvador cuidou de mim, me atendeu. Meu pai, ele ajudava completando meu salário. Mas eu vi uma necessidade e uma oportunidade de trabalhar também como psicólogo. Comecei a atender meus pacientes. E Deus, de forma muito sobrenatural, abriu portas extraordinárias para que eu pudesse exercer a minha profissão secular, né? Muito rapidamente. Eu atribuo, não tenho como atribuir competência minha, não tem como. Eu acho que foi assim, eu uso mais como psicólogo um talento que veio de forma sobrenatural para o ministério, que é de ouvir, e que meu pai me ensinou. Então, na verdade mesmo, minha melhor parte de psicólogo é minha parte de pastor. Não é à toa que muitos dos meus pacientes se tornam minhas ovelhas. Então, eu lembro que um deles, né, que não está caminhando com a gente agora, está em outra igreja, muito amado, quando ele foi no culto, aí quando ele viu pegar a palavra para pegar, ele falou, ah, me enganou, e além de crente é pastor. E converteu, e batizamos, e casei, e está agora com o Senhor, graças a Deus. Então, comecei a trabalhar, e fui trabalhando, e Deus tem abençoado, graças a Deus, no meu trabalho secular. Só que eu vendo o crescimento de algumas outras igrejas, eu disse, meu Deus, quando eu vi pastor Hebe falando que tem 8 anos em Fortaleza, tudo bem que ele começou com uma equipe de 50 obreiros. Ele pegou o pessoal já nata, assim, que já trabalhava na obra, levou para outra cidade. Então a igreja é uma coisa você plantar uma semente, outra coisa você plantar uma outra coisa você ligar com a fazenda toda, não é? Pois é. E de levar o bosque todo já dando. E aí, o fato é que em 8 anos, eles agora já estão com 1000 grupos caseiros, gente. E, não é números evangelásticos, não, porque eu conheci eles, eu vou em Fortaleza agora. É todo mundo discipulado. Aí eu vi esse negócio assim, aí eu pensei assim, já sei, vou parar de trabalhar, não vou fechar consultório, eu vou trabalhar só na obra agora. Aí quando eu falei isso, papai, com muito carinho do céu, né, me disse assim, categórico e claro, não. Aí eu parei, né? Um não desse assim, a gente para ouvir o que, é que ele quer dizer. E aí ele falou assim, não, Aí eu disse, como, Senhor, não? Eu pensei que eu estava no máximo assim da espiritualidade, abrindo mão do trabalho secular. Ele falou assim, não, olhe, preste atenção no que eu vou dizer, se você não ouviu ainda. Olha o que Jesus me disse, olha o que ele disse para mim. Ele falou assim, se você trabalhando... Tenho que me segurar porque é emocionante, não choro. Se você trabalhando, cuida de 50 pessoas... Toca, ele falou, toca. Entendi que depois que ele falou toca, porque o pastor aí, né? Ele falou, se você trabalhando toca 50 pessoas, eles trabalhando podem cuidar de um, dois ou três. Aí eu me arrepiei todo. Eu comecei a falar em línguas, e, glória a Deus, aleluia. Então olha o que Deus falou para mim. Se você trabalhando toca 50 pessoas, eles também trabalhando podem tocar uma, duas, três pessoas. Aleluia, glória a Deus. Então, o que é que o Senhor quer dizer para mim? Eu uso o fato de você trabalhar para eles aprenderem que o trabalho deles não rouba a eles o que é mais importante, que é fazer os discípulos. Porque se você cuida de 50 trabalhando, eles trabalhando podem cuidar dos dele também. E aí uma culpinha que eu tinha de vez em quando, sabe, um pezinho que eu tinha por trabalhar. Eu lembro que, inclusive, alguns amados que não estão mais conosco usaram isso como argumento, porque eu deveria confiar mais em Deus e não trabalhar. Mas na minha Bíblia tinha um cara chamado Paulo que trabalhava também fazendo tenda, né? Mas ok, vamos lá. E aí, irmãos, depois que o Senhor falou isso, eu fiquei com mais paz ainda de não estar pesando vocês quando trago esse ensino. Porque coisa maldita é você ter a revelação de um princípio na palavra de Deus e conter isso de ministrar o povo que Deus confiou na sua mão. Por medos. Sabe o que é rigor ascético que Jesus disse que os fariseus tinham? É um cuidado de ser exclusivo. Jesus disse, isso não vale de nada. Então, o que eu tenho proposto a vocês? Que a gente saia desse jeito exclusivo de ser igreja e passe a ser igreja de uma forma inclusiva. E quando eu falo de igreja inclusiva, não confunda com essa teologia furada e pós-moderna de que na igreja pode todo mundo ser como quer e acabou. Não tem nada a ver com isso. Quando eu digo igreja inclusiva, eu estou falando de cada vez mais você ser capacitado para viver algo que secularmente acreditávamos que era papel único e exclusivo dos pastores. Ok, amados? Amém? Está todo mundo comigo aqui? Então vamos lá. Então, nos últimos 4 anos, vimos o número de irmãos variar, mas sempre se mantendo estável em 50 irmãos. Sempre. Eu pego meus caderninhos de oração, gente, é incrível. Tem o nome de vocês todos. Hoje eu boto no celular, né? E lá eu vejo sempre a média de 50 irmãos. Sai irmãos, entre irmãos, 50 irmãos. Muitas vezes vi meu rebanho como hospital. Um grande fluxo de pessoas que vinham receber cura e se iam embora, enquanto sempre alguns fiéis se mantinham nos ajudando no tratamento dos transitórios. Vou ler de novo. Muitas vezes vi meu rebanho como hospital. Um grande fluxo de pessoas que vinham receber cura e se iam embora, enquanto sempre alguns fiéis se mantinham nos ajudando no tratamento dos transitórios. Embora no nome da nossa denominação, digamos, igreja de discípulos, o discipulado e o crescimento sempre foram por adição e não por multiplicação. Como é isso? As pessoas chegam e nós cuidamos delas. De forma passiva. Imagine uma família que só cria os filhos que botam na porta. Então, durante esse tempo, nós passamos assim, e essa Páscoa que eu quero propor a vocês, essa passagem que eu vou insistir com isso, eu vou falar brincando, eu vou falar sorrindo, eu vou falar chorando, eu vou falar brigando, eu vou brigando não, mas eu vou falar insistindo, porque, e assim, e ou a gente entende isso, e a gente assimila isso. Ou a palavra que pode ser para a vida pode se tornar para você palavra de condenação. Quando você entende, concorda, recebe o princípio e você diz, de fato, meu pastor tem razão, e a gente não consegue pôr isso em prática, o que podia ser uma alavanca para nos libertar e colocar em outra etapa, começa a ser um jugo, é uma coisa que acaba machucando a gente. Ok? Está todo mundo comigo aqui? Amém, amados? Então, embora o nome da nossa denominação, digamos, Igreja de Discípulos, o discipulado e o crescimento sempre foram por adição e não por multiplicação. Ou seja, cuidávamos de quem vinha ou convertia conosco e só. Eu e a minha mulher, cuidando de todos, e os líderes de núcleo, como nós chamamos aqui, nos ajudam sempre até... Até o quarto ano, nós flutuamos sempre entre dois núcleos. Então as pessoas vêm, quem fica é cuidado por mim ou por Paula. Os líderes de núcleo nos auxiliam nesse cuidado. E em decorrer de toda a nossa história, nós flutuamos entre somente dois núcleos. Um fechava, outros abriam, mas sempre assim, dois núcleos. Até que Deus nos trouxe algumas revelações fundamentais. Muita cautela quando eu falo isso. Por quê, gente? Por quê? Por quê? Reparem. O que aconteceu? Eu comecei a orar sobre igreja e eu vi que tinha uma coisa errada. Não é? Como é que se todas as pessoas que passaram por nós ficássemos, hoje já seríamos quase 200 irmãos. Qual é então o furo que tem na nossa rede? O que é que nos tem impedido dessas pessoas aderirem e nós crescermos como comunidade? E aí eu paro numa questão nevrálgica aqui, que você pode estar se perguntando, se não agora, depois. Vem cá, para que o pastor quer crescer, não está tão bom assim? Irmãos, discordo de algumas coisas da teologia dele, mas admiro muito o pastor Poyanchu. Ele diz uma coisa interessante nos livros dele de 30 anos atrás. Eu estou lendo os livros dele de 30 anos atrás. Ele diz assim, nós éramos grupos encravados. O que é uma unha encravada? É uma unha que cresce para dentro do dedo, não é assim? Quanto mais cresce, mais machuca. Então, louvo a Deus que pela graça e pela misericórdia dele nos manteve com esses 50 irmãos. Como seria se crescêssemos mais? Eu poderia achar que estávamos indo bem. Eu fazendo de conta que pastoreava, o povo fazendo de conta que era pastoreado. O que acontece? A maioria das igrejas no mundo tem de 50 a 200 pessoas. Pesquisei isso em várias fontes. Então vamos lá. As igrejas que têm até 50 pessoas são como a nossa. Ou igrejas históricas, ou igrejas oriundas de igrejas históricas, novas comunidades, com profundo rigor doutrinário, muito cuidado à doutrina, mas uma comunidade onde o pastor supervisiona todos os irmãos diretamente. Tem até alguns discípulos, ou se não funciona como discipulado, ele tem até um ou outro irmão que ajuda os nas reuniões. Mas ele é o pastor, só ele é pastor. Você está me entendendo? Amém? Está tudo claro até aqui? Quando esse irmão, presta atenção, isso é uma coisa importante para você e para mim. Quando esse pastor consegue ordenar diáconos ou presbíteros, aí esse número pula para 200 no decorrer de 10, 15 anos. Em 200, para novamente. Por quê? Porque ele, com muito esforço, fez uma geração de liderança, porque acha que o papel dele é só esse. E cria um verdadeiro véu, como no templo, onde de um lado tem um pastor que ou cuida sozinho de todo o rebanho, e no máximo cuida de 50 pessoas. Estou falando de igrejas que cuidam, não estou falando de igrejas que não cuidam. Porque existem muitas pessoas que congregam na denominação e que são pastoreadas pela denominação. Ou seja, não são pastoreadas. didática, pastorinho. Só. E olha lá. Então, quando o cabra se propõe e acaba com úlcera, porque 50% desses pastores têm úlcera, gastrite e úlcera. Parêntese, fizeram um experimento comportamental com os chimpanzés. Gente, chimpanzé é um bicho incrível. Conseguiram que os chimpanzés fizeram operações de primeiro, de soma, adição, subtração. Reconhecer formas geométricas. Os macaquinhos jogavam duro, arrumavam e rearrumavam os cubos. No meio do experimento, todos os macacos morreram. Fizeram a necrópsia, né? Não é autópsia, porque não é gente, abrindo gente, né? Abriram os macacos, os chimpanzés, todos estavam com úlceras, tumores no estômago. E o que é que concluíram? Que não basta você mudar o comportamento de um indivíduo. Se esse comportamento fere muito a natureza e o instinto dele, ele vai somatizar isso no corpo dele. Entenderam? Então, às vezes a igreja, ela adestra os seus fiéis que não acreditam no que estão fazendo, mas por medo fazem. Estava pensando e preparando uma palavra sobre o dízimo e oferta, que eu tenho sempre ensino isso na igreja, e disse assim, ensino isso porque eu creio que é bênção de Deus, a gente tem que fazer, o povo tem que aprender. Mas disse assim, vocês vão ouvir isso na igreja logo, e eu vou dizer assim na ministração, você acha o quê? Que se você não der o seu dízimo, você vai falir? Pois eu quero dizer uma coisa para você, o que mais tem é ímpio rico. Você não dá a sua oferta, não é para não falir, não. Você dá a sua oferta e seu dízimo em reconhecimento que Deus já fez. E por obediência à palavra dele. Porque se eu obedeço por medo, eu não obedeço. Perguntei a Sofia. Sofia, se eu ficar paralítico na cama e não puder ela mais disciplinar, você vai me obedecer? Ela falou, claro, meu pai. E eu falei para ela, a obediência não é medo. A obediência é submissão. Então você tem que saber se você tem medo. Se sua oferta é por medo, pode guardar no seu bolso. Porque pior castigo de quem não contribui é continuar prosperando. Porque ele acha que está bem, que nem o filho pródigo, lembra? Que foi arranjar um emprego com os porcos. O que é que ele pode ter achado? Estou bem, estou trabalhando. Mas a gente sabe que aquilo era uma grande maldição, não é não, gente? Ok? Deu para passar a vista aí o que eu quis dizer sobre obediência? Então, esse rebanho que obedece cegamente ao pastor e não é pastoreado pelo pastor, ele começa a desenvolver, assim como aqueles macaquinhos, doenças terríveis, emocionais, espirituais. Mas vamos lá, o cara conseguiu eleger diáconos e presbíteros. E ele tem ele e um colegiado de liderança e ninguém mais. Aí para em 200. Ou quando a igreja histórica é grande e funcional e tem várias variáveis de crescimento de igreja, as pessoas aglomeram ali. Mas a questão é, igreja como o Senhor concebeu, ela tem que ser pensada de forma a todos nós recebermos de forma pulverizada essa glória que a gente acha que é só do pastor para poder cuidar do povo. Aí alguém diz, rapaz, mas você vai perder com isso? Ótimo, Moisés perdeu também. Mas foi muito mais sossegado. O rosto dele não brilhava mais como antes. Que a palavra de Deus disse que eu diminuo e que o Senhor cresça. Você já pensou o que é quando a gente viver isso e a gente crê nisso e a gente entender que isso não é uma preocupação do pastor com sustento, porque pela graça de Deus me sustento muito bem, estou preocupado com o meu sustento, estou preocupado em cumprir a vocação do que é a igreja. Então, se você comigo entende isso, quando nós crescermos em grande quantidade de pessoas cuidadas, curadas, restauradas, eu chegar e dizer assim, lembre, irmãos, quem estava lá no acampamento de Páscoa, vocês lembram a gente lá naquele acampamento? Vocês lembram aquilo? Lembram, pastor, meu Deus. Diz assim, vocês fazem parte disso. Alguns irmãos novos não vão entender. E você vai dizer, faço. Faço porque entendi, que eu não posso ser um usurpador do cuidado de Deus? Deus cuida de mim e eu retenho o cuidado de Deus? Não posso? Eu tenho que cuidar dos outros? Amém, amados? Amém. Então vamos pensar o seguinte. A maioria dessas igrejas para, no mundo, para em 50 ou 200 pessoas. Por quê? Para em 50 quando o pastor cuida de todo mundo e adoece. Ou para em 200 quando o pastor elege um time, um dream team, um time de especialistas para cuidar de 200. O mesmo pastor Chu, ele estava na conferência na Austrália e ele disse que ele chegou lá e ele achou interessante porque o povo de língua inglesa que é evangelizado por ingleses, eles são muito cuidadosos com dízimos. Então, uma igreja na Austrália, onde todo mundo dizima, de 40 pessoas o cara tem uma vida boa já, pastor. Prédio próprio, não é? Salário tranquilo. E ele disse que ele ficou assustado porque o fato dos pastores terem naquele pequeno rebanho seu sustento dava a eles o descanso. Que tragédia, irmão. Isso é uma tragédia. Eu lembro que uma vez uma irmã querida que não caminha mais conosco, ela disse assim: ah, o povo está convertendo, isso me assusta, porque eu tenho medo de deixar de ser assim, aconchegante. Você ama seu filho pequeno, Gui, ama? É uma delícia essa fase, né? Sim. Você quer que ele continue desse tamanho ou quer que ele cresça? Cresça. Bem. Agora, se você fosse um cara carente, com a alma doente, você ia lamentar o amadurecimento dele. E eu entendo até quem teme que a igreja não se cuide mais, porque é assim que acontece via de regra. A igreja cresce e vira um grande Frankenstein desconectado, não é corpo, é um monte de pedaço costurado. Entendo a preocupação de vocês e minha, mas a questão é em como vamos fazer isso. Como vamos crescer? E sabe por que eu não tenho feito apelo na pregação? Porque eu acredito... Eu vou voltar a fazer logo. Mas eu acredito que quando nós abraçamos e convivemos, tem tudo para a experiência de conversão ser de fato uma conversão e não é emoção. Uma conversão não é uma aceitação puramente. Talvez, acontece a maioria das vezes. Então, não tenho nada contra apelo, não. Estou falando que o apelo mais poderoso é o apelo do cara que convive com a gente, vê Jesus na gente e recebe a Jesus no meio da gente. Glórias. Amém, irmãos? Amém. Já vou terminar daqui a pouquinho. Ó, então vamos pensar o seguinte. Mas não é convencido, é convertido. Aí é convertido. Porque ele pode ser convencido. Quantas pessoas convertem de verdade sem o convencimento intelectual? Ele diz... não entendo, mas eu não sou mais meu. Talvez seja por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Talvez seja por isso, né? Que se você é convencido, chega alguma pessoa com uma técnica melhor, com uma coisa melhor, pronto, ele vai passar. Eu lembro que na faculdade de teologia que fiz e recomendo, eu aprendi. Eu já fazia psicologia, eu falei, precisa mais psicologia do que teologia, negão. A gente tem que querer entender a Bíblia, sim. A gente pode compreender Deus, sim. Não em sua dimensão total, mas os atributos comunicáveis. Devemos querer compreender a palavra, sim. A Bíblia diz que quem conhecerá o Senhor, quem é a mente de Deus, a não ser aqueles que Ele se revelou. O mesmo texto, hein, Laura? Só vai continuar lendo. Quero entender? Quero, mas nem sempre a conversão vem pela compreensão. Que é milagre. Então, amados, só algumas coisas básicas aqui do que eu tenho me sacudido por dentro e vocês têm visto eu transpirar sobre essas coisas. Primeiro, de um crescimento de adição para um crescimento de multiplicação. O que é isso? O crescimento de adição é assim, todos nós recebemos uma pessoa que converteu domingo à noite, ou no grupo. Nós somos um grande orfanato que recebemos novas adoções. É filho? É. Mas não é como gerado por você. Você vai amar do mesmo jeito? Vai. Mas você também não quer gerar filhos? E sabe qual é o meu desespero? É que Uma igreja que cada um não se compromete em multiplicar é uma igreja que tenta voar com asa só. O quanto de Deus estava ministrando na escola bíblica, se me engano, no grupo caseiro, alguém falou assim, pastor, como a gente cresce cuidando? Vim pedir a carona ao seu primo, Jackson. E tava Eduardo. Conversando com o Eduardo. Evangelho nele. Ouviu. E encontra o cara que ouve, então, a gente fala, não sei. Pergunta um pouquinho e ouve, fala. Aí, na minha mente hoje, não é levar para a igreja domingo de noite. É sugerir a Jacques que chame ele para alguma coisa na casa dele, levar ele para o grupo caseiro, trazer ele para o meio da gente, para ele saber o que é o evangelho com a vida da gente. Também levar a reunião de noite? Claro que sim. Mas, se a gente quer sair de um crescimento por adição, para o crescimento, para multiplicação, cada crente, preste atenção aqui em nome de Jesus, não quero lhe cansar, quero que você preste atenção. Cada crente é responsável pela multiplicação e crescimento da igreja, em todas as áreas. Cada crente. Você já pensou que é a gente sair de uma ideia de cristianismo, onde ser um bom crente, gente, eu para isso. Ser um bom crente é não beber, não fumar, não adulterar, não acessar pornografia, pelo amor de Deus. Isso é o mínimo do mínimo. E é passivo. O diabo ama esse tipo de pregação. Porque nós temos que honrar o evangelho. Irmão, cuidado com quem você assiste. Irmão, cuidado com o que você fala. Irmão, cuidado porque você agora está comendo demais. Irmão, cuidado porque você sentiu o cheiro da cerveja na praia e ficou tentado. Que o Senhor te liberte. Você precisa ser um bom crente. Um crente que vem às reuniões. Um crente que paga o seu dízimo. Um crente que dá bom testemunho. Isso é ser um bom crente. Aleluia! E o povo estoura em línguas e vai. O diabo ama essa pregação. O diabo entra em gozos na alma dele quando ele vê isso na igreja. Porque como disse C.S. Lewis, de forma metafórica e poética, o diabo não quer derrubar a igreja, ele quer uma igreja corrompida. Uma igreja morosa, uma igreja preguiçosa, uma igreja idiossincrática, uma igreja morta. Morna. Porque o diabo sabe que Deus vomita o morno. Irmãos, é assustador em Apocalipse o que nós vemos Jesus falar. Que tem igreja, que tem nome de igreja, tem pastor, tem membro, tem liderança, tem um monte de coisa. Só não tem Jesus lá. Não tem nada. E aí? Pobre cego. Tem nada, meu irmão. E ainda se acha rica, bem vestida? E com visão. Amados, aí você diz, pastor, meu pastor, como é que eu sei se minha igreja, então, está vendo o reino de Deus? Como é que eu sei, então, se a gente está sendo igreja? Aí eu devolvo a pergunta. Eu pergunto, você está se propondo a isso? Olha o que Deus falou ao seu pastor. Deus me falou assim, você trabalha e toca 50. Se você trabalha e toca 50, eles vão ver em você que podem tocar 1, 2 ou 3. Pelo menos. Aí, irmãos, eu vou ser agora o máximo do meu pentecostalismo agora. Que eu sou, viu? Acredite se quiser. Ora em línguas, oh meu Deus. É do diabo ou da carne. Não é do mundo, porque o mundo não bota pensamento em você, influencia a sua mente. É do mundo, do diabo e do... Pronto, é da carne do diabo e da mente do mundo que entra na igreja. Qualquer contra-argumento seu de que eu não posso. Sou muito... Não trouxe um livro hoje para mostrar para vocês, de Bill Harbour. Muito ocupado para deixar de orar. Ah, mas eu... Estou muito novo, eu estou muito velho, eu tenho que enterrar meu pai, eu tenho que cuidar dos meus bois. Alguém lembra dessa história? Então vamos lá. Não é ameaça, ok? Falei antes sobre o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é por medo, é por amor. Eu quero dizer a você uma coisa, que por amor, por muito amor, Deus é capaz... É profético, é uma esperança. Por muito amor, Deus é capaz de circunstanciar para que você tenha mais tempo para Ele. Que Deus bom, não é verdade, irmão? É bondade ou não é? Bondade. Eu estou lhe ameaçando? Não, estou lhe ameaçando. Como é que alguém ameaça que Deus vai dar férias? Eu não ameaço dizer, mina, vou lhe dar um mês de férias. Isso é uma ameaça? Não. Isso é um presente. É uma ameaça? Não é uma ameaça. Meu chefe é. É boa, Tato. Boa, Tato. Boa, boa, boa, boa. Foi uma briga com esse. Irmãos, vamos lá, que você tá cheirando, eu tenho mais 20 minutos somente. Sim, pô. Ó. Então, primeiro, você concorda comigo, em nome de Jesus, que a gente tem que sair de uma igreja de crescimento por adição para uma igreja de crescimento por multiplicação, amém? Amém. Aí você evangeliza o seu amigo no trabalho, leva para o culto domingo de noite, ele arriba a mão, que nem o rapaz que eu evangelizei, ele era do pessoal do câncer, e ele... Na hora do apelo, ele virou para o amigo e falou assim, arriba a mão, rapaz. Na Bíblia diz, arriba a mão, senão você não é salvo. Aí outro arribou a mão e... Aí o seu amigo arribou a mão na reunião. Aí você, no final do culto, entrega para o pobre do pastor? Não dá, meu irmão. Homem cuida de homem, mulher cuida de mulher. Discipulado é assim, pelo amor de Deus. Ok? Não é conveniente, coerente, nem bíblico que o homem discipule a mulher. O homem discipula o homem, a mulher discipula a mulher. Mas você falou do evangelho para o sujeito. Viveu o evangelho do lado dele. Às vezes ele conviveu, converteu, não conversa com você, você nem percebeu. Ele entrou para a comunidade. Tu vai entregar ele na mão de outra pessoa estranha? Talvez até na mão de um discipulando seu. Se você não tiver mais como cuidar de todo mundo. Mas depois, pelo menos, batizar o cara. Amém ou não, irmãos? Amém. Porque aqui a gente evangeliza, a gente discipula, a gente batiza, e vocês, liderando o grupo de vocês, ministram a ceia. E o pastor fica de Heider. Só orando e lendo a Bíblia. E fazendo tenda também, porque ninguém tem que pagar as contas, né? Não, vamos matar ele. Vamos arrancar o couro dele. Ele escolheu ser pastor porque ele quis. Ele vai dar conta de todo mundo. Ele tá ganhando pra isso. É porque eu tive que tirar meu dízimo pra dar pra ele lá. Ele vai trabalhar até ele morrer. Quando morrer, eu vou dizer, isso é que era pastor, trabalhou até morrer. Aí ninguém de vocês vai querer ser pastor. Ah, por isso que eu chego lá em Salvador e digo, ah, irmãos, uma benção, abunda meu demais, demais. Tacaré, fazenda, me fazer missão é uma benção, rapaz, maravilha, vocês estão perdendo aqui em Salvador. Vou falar das dores pra quê? Quem chegar ele vai ver as dores dele. Eu vou falar de abrir um grupo em casa das dificuldades, existem, mas deixa eu tratar elas depois que o cara abrir a casa dele, né, Juliana? Então, amados, sair do crescimento por adição, por crescimento por multiplicação. Dois, de núcleos que somente recebiam os crentes para núcleos geradores de novos núcleos. Olha o segundo aí. Olha aí, terra. De núcleos que só recebiam os crentes, é porque o Senhor parou comigo para bater um papo e dizer, você está errado, meu filho. Você está crescendo com quem vem, com quem eu mando. E aí, vocês não vão atrás? Dê poder para vocês. Ensina o povo como é que evangeliza, como é que discipula, como é que batiza, como é que faz o grupo na casa. Talvez você não esteja entendendo porque eu falo tanto em discipulado, falo tanto em grupo na casa, falo tanto... Você tá... É uma escola, meu irmão. Eu estou profetizando e o Senhor está usando isso dentro de você aí. Um belo dia você vai chegar e vai, eu quero estar nessa, pastor, como é que faz? Eu quero... E vai. Então, sair de núcleos que só recebe os irmãos que estão na igreja para núcleos que se multiplicam. Resumindo, que a carne já está cheirando. Jacques, quando cheirar aí, você avisa, viu? Tranquilo. Olha aqui, como é isso? Por exemplo, vem cá, meu irmão, você. Chateau, vem cá, por favor. Maravilha. Vem Alex, vem Patrick. Vamos lá. Então a gente tem aqui o nosso grupo caseiro, bênção, núcleo, poder de Deus, lá o grupo de Edinha, maravilha, maravilha, maravilha. Maravilha pura. Bom demais. Por isso que eu digo, a reunião mais importante... A reunião mais importante para a comunhão é o grupo caseiro. Isso aí. Comunhão de um com o outro. E eu comunhão com Deus também. E palavra também. O bom da reunião com todos os irmãos é para que a gente perceba, o mundo perceba, a igreja acontecendo. Existia desde Atos. Isso aí é para a Bíblia ver. Aí estamos lá, Chateau Brilhante, no grupo dele. Feliz da vida, o grupo tem mais de 20 pessoas, maravilha. Glória a Deus. Mas qual é o ideal dele de grupo? Não pode ser ter 20 pessoas. O ideal de grupo dele é ter 8 pessoas. 10, 12, 13, 14, 15. Ai, dor de parto. Ai, pariu. Não dá para uma mulher ficar 11 meses com o menino na barriga, gente? O menino vai atrofiar. Estão me entendendo também ou não? Aí, Chateau Brilhante, já tem aqui esse varão santo, cheio do Espírito Santo, esses dois meninos aqui, que, meu Deus do céu, glória a Deus. Chateau, começa logo, senão vou tomar isso aqui pra mim, viu, discipulado, já avisei. Aí, vou abrir o grupo. Aí, Deus dá uma direção pra... Cadê Jacques? Tá assando ali, né, Jacques? Vem aqui, né, representa Jacques, meu lindo, vem cá. Você não parece muito com ele, não, mas... Lembra? Aí, Deus dá uma direção pra Jacques e Raquel abrirem o grupo. Hipoteticamente, que isso é no tempo de Deus, na hora que Deus quiser. Aí, o que é que a gente faz? Pega Jacques e Raquel, treina, começa a ministrar a palavra no grupo, começa a auxiliar Chateau e Edinha lá. Aí pega os dois coitadinhos. Vem representar a Raquel, por favor. Aí pega os dois coitadinhos sozinhos, gente. Pega os dois coitadinhos. Ó, é profético, tá grávida, outra grávida. Aí pega os dois coitadinhos. Vão, pode sentar ali vocês de novo, muito obrigado. Vão abrir o grupo na casa deles, sozinhos os coitados. Ô gente, essa maldade. Pra eles ficarem o quê, coitadinhos? Sem ter que ajudarem eles, não. Vão. Vai, meu filho, vai ajudar eles. Vai ajudar lá. Vai você também ajudar lá, vai, meu filho. Leva logo dois casais com você. Pronto. Fica mais vazio aqui? É a vitória de um grupo caseiro, é esse, irmão. Que coisa linda. Aí aqui já tem outro varão que já tá encostando, chegando. Não me deixa. Já tá aqui. Esse aqui, vem, Juliano. Esse aqui já tá cuidando desse. Olha que coisa linda, gente. É pra falar em línguas aí, irmão. Esse já tá cuidando desse. Aí já tá os dois aí. Aí o que acontece? Já tem um grupo, não tem? O grupo tá aí também, tá rolando o grupo. Daqui a pouco... Ô, Chatone, abraço a todos. Obrigado, foi bênção com você. Já leva o seu, vai. Pro grupo da sua casa. Não, com você aqui, já tem outro que você cuidou. Ele é um gerador de grupos caseiros. Amém, amados? Aí ele é um gerador de grupos caseiros. Aí o que acontece? Esse rapaz aprendeu com ele. Quando esse rapaz aqui crescer, chama os parentes dele, os funcionários dele, vai ser coxinha, empada, quibe, todo o grupo. Aí, maravilha, poder de Deus, palavra. Quando tiver aí o bebê já tá com 8 meses, 9 meses. Aí sai como? Sai um casalzinho sozinho? Não, já sai um casal com outro casal. Já é um grupo. Amém, irmão? Aí a alegria dele não é ter 20, a alegria dele é ter 8. Por que que o grupo Chateau só tem 8? Porque em um ano, em 2 anos, já nasceram 3 grupos, da 4 grupos do grupo dele. Agora, o que acontece em ficar com os 20? Para aí. Por quê? Porque não consegue cuidar. Entenderam, irmãos? Amém ou não? Amém. Pode sentar. Para aplaudir esses atores maravilhosos, por favor. Então, aí você diz, epa, ainda bem que o pastor é meio doido, mas não é mentiroso. Ainda bem que ele é meio doido, mas não é mentiroso. Porque, pelo menos, ele está dizendo ao que veio. Não está enrolando a gente. Ele está querendo que todo mundo trabalhe. Exatamente. Exatamente. Aí você diz assim, pastor, como é isso? Eu nunca vou conseguir. Primeiro, irmãos, em nome de Jesus, olha, o cara que mais podia dizer que nunca alguma coisa era eu. Paulo tem aquele negócio dele, né? Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de hebreus né? Eu sou o contrário. Então, sempre que você vê um defeito do seu pastor, eu quero sugerir um comportamento, ok? Está todo mundo comigo, amém, irmãos? Amém? Quero sugerir uma coisa. Quando você vê um defeito do seu pastor, a partir de hoje, você vai olhar para ele e vai dizer assim, oh, meu Deus, é mesmo, Senhor, precisa melhorar, vou orar por ele. Mas se ele, com esse defeito, toma conta da gente, imagina eu, que sou melhor do que ele. Amém, amado? Dura esse discurso. Então vamos lá. Ó, primeiro, de um crescimento de adição para um crescimento de multiplicação. Segundo, de um núcleo que somente recebe os crentes para núcleos, geradores de núcleo. Penúltimo, de um discipulado passivo. Cuida de quem chega para um discipulado multiplicativo, de ganhar, batizar, cuidar, discipular e multiplicar. Aí você diz, já ouvi essa história, isso é G12. Isso não é G12, irmãos. Isso é G quanto Deus quiser. Amém ou não? Pode ser G1, G2, G3, G4. Quantos? Eu mesmo estou com G16. Porque na primeira geração, eu tenho cuidado de um monte de irmãos. Patrick, vocês vão 11,5. Onde foi, Patrick? Tem que ser assim. Ok? Vamos lá, olha aqui, ó. O que não dá, irmãos, o que não dá é pra você se encher de teologia, que nem eu ficava cabeçudo, cabeça assim, eu andava assim, ó, no seminário. Eu fiz seminário presbiteriano em faculdade batista de teologia. Eu chegava e andava torto, assim, ó. Tanta ideia. Bom estudar? Ótimo, tem que estudar. Tem que saber coisa boa, tem que conhecer os homens, grandes homens e mulheres de Deus que tiveram revelações profundas do Evangelho, tem que fazer? Tem. Mas, meu irmão, eu vou te contar uma coisa. Tu vai numa palestra, tu prefere numa palestra de um cara que deu certo ou numa palestra de um cara que só é professor, nunca abriu uma loja? Fala pra mim. É o que dá certo. Pronto. Agora, a questão é, o que é que dá certo na igreja? Dá certo não é números. Ok? Uma igreja que dá certo não é uma igreja que cresce numericamente. Vamos citar esse nome de Jesus. Uma igreja que dá certo, na verdade, é uma igreja que cresce em revelação da palavra, em vida com Deus. E como ouvi o pastor Hebe dizer, olha aqui, ó. Ovelha sadia sempre dá cria. Esse livrinho aqui revolucionou a minha vida, ó. Esse aqui? Não, esse aqui, ó. Esse livro tem mais de 30 anos. Chuchu, homem de Deus, gente. Panchu, David Panchu. Ó, discordo de 10% do que ele diz, mas 90% é filé, viu? Vou te contar. Esse rapazinho aqui, ele teve que escrever esse livro porque a igreja dele crescia tanto numericamente e tantas pessoas iam atrás das ideias dele para crescer numericamente que ele falou, peraí. Não é fábrica, não. A igreja está crescendo numericamente porque eles são discipulados e porque eles vivem os dons de forma pulverizada no meio da igreja. As pessoas têm ensino e acompanhamento para poder cuidar dos outros. E ele escreveu esse livro muito mais que números. No dia que a gente focar em números, Jesus dá um grande abraço na gente e sai. Guarde que eu diga. Pois bem. No dia que a gente focar em números, o Senhor diz, sinto muito, amava estar com vocês. Mas quando a gente focar em abrir mão do nosso descanso e de uma vida fácil para uma vida que vale a pena, aí a igreja, por consequência, cresce com qualidade. Amém ou não, irmãos? Amém. Tem como a gente conceber uma igreja madura, uma igreja trabalhadora, uma igreja sarada, que é uma igreja que não cresce? Aí você diz, é possível dentro das circunstâncias? Sim, é possível. É possível? É possível. É possível. Sim, é possível. Mas é uma circunstância, é um momento só. Não é para sempre aquilo. Não dá para você ver uma igreja, gente, uma congregação, comecei a estudar sobre isso, cheio de... Eu tava traumatizada na minha cabeça. 4 anos, a igreja de Salvador participa do meu salário. Esse nome de Jesus tem que acabar até 2015. É uma vergonha para mim e tem que ser uma vergonha para vocês isso. São 4 anos. A igreja quer abrir outras frentes. Comecei a estudar e pesquisar. Quanto tempo a igreja leva para se emancipar? Irmãos, continuo querendo que, em nome de Jesus, em 5 anos, a gente, da minha chegada aqui, a gente emancipe, em nome de Jesus. Senão, eu sou capaz de fazer alguma bobagem. De cancelar a verba de Salvador, vou ter uma vida mais simples. Vocês vão sofrer com isso também, porque o meu conforto serve a vocês e vocês sabem disso. Mas se for preciso. Tem igreja de 30, 40 anos que não é precisa de verba da igreja mãe para pagar o obreiro. Não tem alguma coisa errada, irmão? Tem, irmão. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não sei o que é, mas tem alguma coisa errada. Claro que existem muitas variáveis. Às vezes o obreiro não sabe gastar o dinheiro. Às vezes o obreiro quer um salário muito grande, pode ser. Mas às vezes a igreja se entra num ostracismo, num conforto. Também eu tenho um cara que prega pra mim. Está disponível. Tem um endereço pra ir lá. Tem um nome pra dizer que sou da igreja tal. Então tá bom, não. Pra terminar. Você ainda me ama, diga a mim. Homem que é homem fraquinho, meu Deus. Amém, irmão? Amém. De um discipulado passivo, cuidar de quem chega para um discipulado multiplicativo. De ganhar, batizar, cuidar, discipular e multiplicar. Sabe qual é a última parte? Você ganha a pessoa para Jesus, doutrina ela, batiza ela, continua acompanhando ela, mas tem que ensinar ela a fazer isso também com outras pessoas. Senão, não foi um bom mestre. Não foi um bom discipulador. Meu pai não entendia quando meu pai falava assim pra mim: você vai ser maior do que eu. Eu achava tão engraçado aquilo. Ele dizia: você vai ser maior do que eu. Você vai conseguir alcançar mais pessoas do que eu. Eu ria, achava um carinho dele. Mas hoje é a minha obstinação que vocês sejam maiores do que eu. Esses dias eu vi no WhatsApp, Fabrício postando cada coisa bonita na... Dani um dia postou um tratado de teologia, velho, no WhatsApp. E aí você vê isso como? Não, quem tinha que estar fazendo sou eu. Não, irmão, não. Não, irmãos. Ele disse assim: meu Deus, essa coroa da minha vida. O apóstolo João disse na sua segunda epístola: não tenho alegria maior do que essa de ver os meus filhos fiéis crescendo. Então, de um discipulado que só cuida de quem chega, para um discipulado que batiza, cuida, discipula, ensina ele a fazer os discípulos de Jesus. 4. De uma pregação crítica e que louvava ser a voz de uma igreja miúda, porém doutrinariamente pura, para uma pregação lúcida teologicamente, porém contextualizada e comprometida com a expansão do Evangelho. Quantas vezes eu preguei: somos pequenos, mas somos maduros. Somos pequenos, mas somos bíblicos. Somos pequenos, mas... Conversa de anão frustrado. Conversa de anão que quer se compensar. Tem que dizer assim: somos uma igreja pequena e somos uma igreja que busca maturidade, mas não admitimos uma cronicidade e não ganhar vidas. Tem uma coisa errada. Pode ver, não houve um crescimento na vida devocional, pessoal dos irmãos. Nem há uma adição de pessoas que o Senhor acrescenta. Por que o Senhor não acrescenta pessoas no nosso grupo? Se é Ele que acrescenta. Tem que perguntar para Ele. É porque a gente não cuida? É porque a gente não ensina o Evangelho todo para a pessoa? O que é que a gente está... Por que a gente não testemunha? Por que a gente não se empenha em dar a vida sobre aquela vida? Gente, eu digo para vocês, se eu fosse um juiz de menores, eu não ia botar um menino na casa de um gente, de uma família, tem um monte de menino, tem um monte de menino parebento. Eu preferiria botar uma criança... Não sei se vocês são parebentos, não. Em nome de Jesus, são minhas coroas, minhas joias. Amém, irmãos? Entenderam, né? Amém? Estou falando de forma caricatura. caricata. Tá aí. Eu, como juiz, eu colocaria o menino numa família que cuida. E essa família não ficaria pequena por muito tempo, porque receberia muitos mais filhos. Então, amados, de uma pregação crítica e que louvava ser a voz de uma igreja miúda, porém doutrinariamente pura, para uma pregação lúcida teologicamente, porém contextualizada e comprometida com a expansão do Evangelho. De uma liderança centralista, centralizada e limitada, eu, inclusiva numericamente, para uma liderança capacitante e multiplicadora. Você tem que ser assim como liderança do seu grupo, como discipulador. As coisas não param em você. Eu, como pastor, tenho que ver em você, pastores. Já vejo muitos de vocês. Então eu vejo, promovo isso e quero isso também para a igreja. Amém? Não é assim que a gente cria um filho, gente? A gente não cria um filho para isso, para se emancipar, para ser um bom pai de família? Eu sei que isso parece tão revolucionário, mas não estou dizendo nada que a Bíblia já não esteja em preto e branco na nossa cara há anos. Mas sofismas, verdades velhas, ultrapassadas, às vezes bloqueiam a gente perceber. Vocês estão comigo ainda? Amém? Amém, gente? Vamos lá. De uma ingerência evangelística para um plano familiar estruturado de conquista de novas pessoas para a família de Jesus. Como é que a gente faz evangelismo na vida nova? Não faz. Já percebeu? Nem o jeito tradicional e arcaico, as cruzadas, nem de um jeito relacional e maduro. Não faz. Então a gente tem que sair de uma inércia, de uma ingerência, para um plano claro de que cada família é um lugar de evangelizar, de discipular, de batizar. Eu estou propondo alguma revolução? Se você considera voltar à Bíblia revolução, então é uma revolução. Ou você vai continuar desperdiçando a sua vida, guardando dinheiro. Ou correndo para pagar a conta. Sua vida é mais do que isso. Acumuleis tesouros no céu, onde a traça não corrói, nem o ferrugem come. Sabe qual é a coroa que você vai botar na cabeça de Jesus? São as almas que você ganhou, cuidou, meu Deus do céu. O homem não precisa de ouro, não. A coroa dele é a vida que você ganhou, que você investiu, batizou, discipulou, e o cara ganhou outras pessoas. Qual você acha que vai ser a coroa que Paulo vai entregar na mão de Jesus? Priscila e Áquila. Timóteo, que cuidou da igreja de Éfeso, que foi a mãe das igrejas da Ásia. Foi a igreja de Éfeso, que foi fundada pelos discípulos de Paulo, depois supervisionada por Paulo, depois Timóteo era bispo de todas aquelas, quando João estava em Patmos preso. Essa coroa Paulo vai poder botar na cabeça de Jesus. Amém, amados? Então, de uma inércia, de uma ingerência evangelística para um plano familiar estruturado de conquista. Amém? Não se preocupe não, quando a carne sair eu termino. Está acompanhando? Diga amém. Vou ler só mais uma vez sem explicar. De uma ingerência evangelística para um plano familiar estruturado de conquista de novas pessoas para a família de Jesus. Irmãos, eu não li isso nenhum livro, não. Isso aqui eu escrevi observando o que Deus estava falando e como nós somos. 7. De uma estrutura física e hierárquica deficitária para um testemunho de zelo e compromisso. Então, comecei a perceber no começo da igreja que estava querendo começar a ordenar a gente para tomar conta do povo, para me ajudar, porque eu não estava conseguindo fazer. Erro grave. Eu tenho que somente pôr as mãos em que Deus já tem levantado e tem cuidado do povo. Desgraça de uma igreja é dar cargo para segurar alguém. Resultado. Aí entra a minha loucura e, por favor, não me jogue pedras, por favor. Por favor, eu vou abrir meu coração para vocês, amém, gente? Me ame, por favor. Resultado disso. Mudança de conceitos e, com isso, de atitudes. Minha mulher já está preocupada. 2. 100% de comprometimento dos membros, uma vez que só pode ser considerado parte do corpo quem está ligado a ele. Não tem rol de membros na vida nova, você já percebeu? Sabe qual é o rol de membros da vida nova? É meu caderno de oração. Sabe quando é que vão achar, algum arqueólogo vai achar uma lista do rol de membros da igreja de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia? De Laodiceia até pode ser que ache. Mas Filadélfia não vai achar com certeza. Não estou dizendo que a igreja que tem rol de membros está errada, vocês me entendem, irmão? Não, é isso que estou falando. Vamos lá, segura aí, hein? Crescimento exponencial. Uma vez que todos, através do ide e fazer discípulos, Mateus 28, 18, e Efésios 4, 11, 12, todos evangelizam, todos ensinam, todos pastoreiam, todos profetizam, estão aptos a serem apostolados, a igreja cresce numericamente. Quando todos evangelizam, quando todos pastoreiam, quando todos profetizam, quando todos evangelizam, e quando todos podem circunstancialmente ser enviados apostolicamente, porque apostolado é arremessado à pedra. Considerando assim, nós vamos ter um crescimento exponencial. Aí você diz, pastor, isso é utopia. Não é utopia. É bibliotopia, então. Porque é o que a Bíblia diz. Aí você diz, pastor, não é assim. Até o santo Tertuliano dizia, tem gente que dá para leigo, tem gente que dá para ordenado. Eu não concordo, concordo com muita coisa do Tertuliano, lá no comecinho da igreja, mas não concordo com isso. Eu concordo que todo crente é apto para fazer discípulos. Se abrir para a ação do Espírito na vida dele. Eu só afirmo isso porque ele disse. Você já entendeu, irmãos, que não há na Bíblia, desculpe ser enfático assim, não estou falando mal de grupo nenhum, estou falando bem da palavra de Deus. Não existe na Bíblia a função membro de uma igreja sem que seja um fazedor de discípulos. Uns tinham mais, uns tinham menos. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Creio que uns têm um dom especial para mais. Creio. Mas eu não consigo ver. Estou lendo a Bíblia de novo. Estou percebendo como era natural as pessoas cuidarem umas das outras. E, irmãos, eles tinham tudo em comum. Então, amados, vamos lá, hein? Maturidade. Se nós, irmãos, se cada um de nós... E agora eu vou falar uma coisa, depois que eu falei de tantas coisas espirituais, a gente às vezes acha que o crescimento numérico não é espiritual, né? Por quê? Se a Bíblia diz em Atos que 3 mil almas se renderam a Jesus, de um dia só. Como diz Hernandes Dias Lopes... Nem numerolatria, nem numerofobia. Vamos ser uma igreja de qualidade para que o Senhor confortavelmente faça o crescimento? Vamos ter uma ilustração aqui bem assim, bem simples aqui, bem rudimentar do que eu estou falando. Se a gente pensar assim para eu terminar. Nós estamos em abril de 2014, ok? Se nós aqui, os demais irmãos, assimilam essa ideia, que estou ministrando aqui hoje, eu acho que tudo que eu vou falar é mais radical, eu falei hoje. Cada um, aí você sai daqui e diz assim, eu tenho um dever espiritual e moral de dedicar a minha vida a crescer em Deus para levar outros a Jesus, batizá-los e cuidar deles. E isso vai ser, a partir de hoje, a minha meta de vida. Qual a meta de vida? Fazer o que Jesus mandou em Mateus 28, 18. Não é o que o Tiaguinho, que cresceu com a barriguinha cheia de verme, órfão, trocado por um fogão, está falando, não. Eu só estou repetindo o que o meu mestre me falou. Aí se você sai daqui hoje com essa convicção, sabe o que acontece? Deus vai dar o crescimento. Porque Ele ama um coração apaixonado. Disposto, solícito. Um coração que bota o joelho no chão e fala assim, Deus, eu te agradeço. Te agradeço pelo que o Senhor tem me dado. Porque o Senhor tem me sustentado. Mas Senhor, eu quero dizer uma coisa. Isso é muito bom. Mas eu quero receber o mais precioso. Eu quero cuidar de almas. Deus, eu não renego, o Senhor me dá, é maravilhoso, maravilhoso, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Que nem Sofia, estou contando a história para ela antes de dormir, ela fala, pai, eu vou virar aqui para o canto, mas não é nada pessoal não, viu? É porque eu gosto da parede friazinha. Pode dizer para Deus, Deus, eu amo o que o Senhor faz por mim, é maravilhoso, mas a partir de hoje, isso que o Senhor já quer fazer comigo há muito tempo, eu entendi que está na hora mesmo do Senhor fazer. Que é eu, a partir de hoje, acima de qualquer outra área da minha vida, eu vou crescer em Deus e vou espalhar o que recebi dEle. Com que método, pastor? Com o meu? Não. Mateus 28, 18. Eu vou pedir a Deus orar, vou pressionar meu pastor, eu quero um discipulador, eu quero alguém, eu quero, meu pastor me ajude, então o senhor tem que me discipular, o senhor é meu pastor, o senhor me discipula, o senhor não é alguém para me discipular. Porque eu preciso, a Bíblia diz, e aí eu vou ficar diferente do que a Bíblia ensina, eu quero, preciso. Vou aprender com isso e vou levar isso a outras pessoas. Sabe o que vai acontecer, irmãos? A gente vai sair de doido e lunático, só fica imaginando essas coisas, para o que Deus disse que nós teríamos já poder nele a viver. Amém, amados? Vocês me entenderam? Amém. Deus falou com você? Amém. Tem um final apoteótico, não. É só isso mesmo. Queria orar com você. Deixa eu fechar seus olhos um pouquinho. Ore o Senhor primeiro, eu queria que você pedisse a Ele que nada roubasse o que Ele lhe falou. Em algum momento Ele falou com você alguma coisa. Eu queria que você pedisse ao Senhor que Ele aplicasse a sua vida. Senhor, eu preciso que o Senhor aplique na minha vida isso que o Senhor me falou, Deus. Eu preciso, Deus, eu não posso lhe dar o meu resto de tempo, meu resto de energia, não posso lhe dar o meu resto de sonho, a minha velhice somente, eu quero lhe dar agora. Preciso que seja agora, Senhor. Ore ao Senhor, clame a Ele, diga, Deus, não posso perder tempo não, Senhor. Eu não posso estar do jeito que o diabo quer a igreja, não. Não posso, Senhor Jesus. Preciso dessa revelação do Senhor. Preciso me obstinar a isso. Eu preciso voltar ao que Tua Palavra disse. Deus, eu quero ser liberto de todo sofisma, de todo ensino, de tudo que não condiz com o que Tua Palavra já me ordenou. Eu preciso, Senhor, e o Senhor pode, para o Teu Espírito me dar essa revelação. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós toda a barreira. Tua Palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Toda a porta do inferno que Ele tenta levantar na nossa mente, detendo toda a porta que Ele tenta levantar na nossa família, circunstanciando para a gente achar que a gente não tem tempo, que a gente não tem. Oh, Deus de misericórdia. Deus, como li esse livro aqui, Senhor, me revolucionou tanto há tantos anos. O operário que trabalhava o dia todo na oficina e tinha um grupo na casa dele de madrugada com outros que não tinham tempo durante a semana. Oh, Deus, nos dá essa revelação, Senhor. Por que nós gastamos nosso dinheiro com o que não é pão? Quando o Senhor disse, lança o pão sobre as águas, quando você voltar, ele vai estar lá ainda. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado que o Senhor tenha comunicado coisas tão simples e tão profundas na Tua Palavra. Oh Deus, a gente não quer ser uma grande igreja, a gente quer ser uma igreja pequenininha, de duas pessoas. Mais outra de duas, mais outra de duas, mais outra de duas, mais outra de duas. Em nome de Jesus, nós te rendemos esse momento aqui. As nossas mentes rendidas ao Teu Espírito Santo. Deus, aquilo que foi da minha emoção, tira do coração dos irmãos, só deixa que foi do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor Deus, que por graça e misericórdia tem nos chamado a isso. E que nós, Senhor, sejamos fiéis depositários, Senhor, mordomos fiéis do que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos, te agradecemos, abençoamos esse alimento que vamos comer agora, abençoa a vida de Jackson ali preparando, obrigado. Que em nome de Jesus nós comamos com decência, com moderação, como o Senhor, por graça, tem nos colocado esses momentos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você ainda me ama, diga amém.